profetas de Deus são solitários. Profetas de Deus são visionários. Pessoas estranhas aos olhos de muitos, mas são apaixonados pela voz do Senhor. São totalmente insanos pro mundo, em seus chamados mergulham profundo. Não tem suas vidas preciosas pra si. Profetas de Deus lutam até o fim. Profetas de Deus pagam um preço. Confesso que não conheço um deles que inimigos não fez. Profetas de Deus são os mais odiados. A pedra no sapato de apostatas e fariseus. Por isso são feridos, na cisterna lançados, covardemente traídos, os seus próprios irmãos. Quem o profeta ajudou é o que pedras lhe lançou, mas árvore que dá fruto